aqui. Manoel do André, ó. Rafael Forceto. E esse é o BurgerCast número 5. Porque... Estamos de volta. É, então... We're fucking back. We're fucking back. É que eu tive alguns probleminhas de... O Vini não estava presente dessa vez. Ele teve uns problemas aí com coisas da faculdade. Mas próximo aí, acho que ele, no próximo ele participa, acho que ele participa de novo. Talvez. Logo ele aparece. Uhum. Bom, só lembrando que o BurgerCast está relacionado ao Games and Burgers, que é o www.gamesandburgers.com.br. Lá você encontra alguns pensamentos nossos, alguns reviews e coisas afins. Apesar de estar um pouquinho parado agora porque é culpa minha. Mas de resto, de resto tá valendo. Então, vamos pro tema de hoje. O que vai ser hoje? O que você fez essas duas semanas, cara? Eu fiz? É. Cara, eu fiz dieta. Não sei, cara. Não, eu fiz dieta e terapia. Foram as únicas coisas que eu fiz a semana inteira. Foi horrível, foi uma bosta. E você? Joguei e corri atrás do problema da casa. Ah, é? Pô. Eu fui no Anime Arts, cara, pra contar isso. Não é quanto, então? Fui no Anime Arts, evento de anime aqui de Sorocaba. E foi uma bosta barra bom. Porque ele foi uma bosta porque tinha muita criançada no evento de anime, isso não costuma ter muito. Pelo menos nos que eu fui. E nas outras edições também não teve muita criança. Aí chegou lá, tipo, não tinha muita coisa pra fazer, e por causa disso todas as salas estavam meio chatas. A única sala boa que tinha era de K-pop e J-rock, que era uma sala junto, e a sala de Magic. Que era muito louco, teve uma hora lá que tava tendo uma... Tipo, tava tendo uma jogada, assim, que era... Tava todo mundo em volta de uma mesa e os caras da mesa estavam jogando mó intenso, os caras estavam suando frio, assim, jogando. E eu falei, nossa, que da hora, nunca vi uma partida assim, tá ligado? Os caras estavam muito loucos jogando. Deixa eu ver, teve campeonato de Street Fighter, teve Marvel vs. Capcom, Mortal Kombat. Do Mortal Kombat teve um cara que ganhou com a Sonya, tipo... Muito foda, cara. A Sony é fácil apelar com o Nerdinho Arc dela. Não, e ele ficava só dando aquele projétil da Sony, sério. Ele ficava spamando o projétil. Puta cara noob do caralho. E ganhou. Ganhou, sério. Isso dá pra você ver, tipo, os outros caras tentavam jogar normal. Os caras iam em cima, ele ficava spamando o projétil e ganhou. Cara, foi muito chato. Acho que todo mundo odeia ele agora. É, provavelmente. Se ele saiu vivo de lá. É. Deixa eu ver, teve campeonato de Pokémon também. O do Pokémon do Wii. É, teve um Pokémon de Wii lá. Teve... deixa eu ver o que mais, cara. Ah, teve Cauê Moura estava lá também. É, que ele cantou musiquinha dele e tal. Isso eu não vi, mas eu sei que, tipo, a culpa das presenças da criançada era por causa dele. Então, tipo, é, eu tô ligado que tem um... meu primo foi lá também e ele falou que ele tava cantando a música dela. Teve o dublador do Pateta, tinha também o dublador do Shiryu também estava lá, o cara. O dublador de Shiryu é muito estranho. Mas ele é muito gente boa, cara. Deixa eu ver. Aí eu comprei minhas porcarias de anime lá também. As coisas que eu gosto. Comprei o mangá número 1, Relíquia do Caralho, do Sakura Card Captors. Nossa. Muito foda, muito foda. Esse é clássico, muito foda. Isso é foda, hein? Deixa eu ver. E eu joguei Dynasty Warriors Strike Force, que era do PSP, mas tem no PlayStation 3 também. Uhum. Joguei co-op com o Vini. Beleza. Só isso. Só isso, né? É. Bom, então vamos começar com o boletim de notícias. Sim, boletim de notícias. Notícias GB! Deixa eu ver o que aconteceu aqui nas duas últimas semanas. A lista cara. É sua, então CD. É. eu vou começar por. Ó, dia 18 de novembro. É. Primeira coisa que teve. Ó, vai sair dia 18 de novembro o Wii U. Vai ser lançado o Wii U aqui. Vai estar nos Estados Unidos, vai estar. Eu não sei quanto vai estar o preço aqui. Eu chuto que vai ser bem mais caro. Mas. Geralmente é. É, vai estar tipo uns R$2.000 aqui. Mas lá nos Estados Unidos vai ter uns 300, 350 dólares. Mais ou menos. Só um adendo. Eu fiz uma micro enquete lá no blog sobre o Wii U. É. O pessoal tava meio dividido. É. Viu? Tava entre. Tá legal, mas não justifica a compra. Foi o que eu votei. É, eu acho que tá legal, mas ainda não. Eu ainda não compraria. Não tem é, nada. Então, como que tem? No, agora, os jogos né? Que tem no lançamento por enquanto então, e até vi. Março, pelo menos o que eu tava vendo de lançamento, não, ainda não justifica. Até março, pelo menos. Então, ó, vai sair. Junto no dia do lançamento, dia 18 de novembro, do Wii U, da Activision, tem Call of Duty Black Ops 2. Tanto faz. Tem Skylanders. Tem Transformers Prime e Wipeout 3. Pera aí, Skylanders é aquele do bonequinho? Isso, do Spyro e tal. Ah. Da Disney, Epic Mickey 2. Eu acho que tá legalzinho. Legalzinho. da Namco Bandai Tekken Tag Tournament 2 Wii U Edition. Da própria Nintendo, tem New Super Mario Bros. Wii U. Ah, legal. Ninja Gaiden 3 Razor's Edge, que é o Ninja Gaiden 3 de PlayStation 3 e Xbox, que tem umas coisas a mais. Quer dizer, bem coisa a mais. Aquele meio lixo do Nintendo Land. E um negócio chama Sing Party, que é um negócio de cantar lá. É um joguinho bem vergonha alheia. Da Sega tem Sonic All-Stars Racing Transformers. Da Tecmo Koei tem o Warriors Orochi 3 Hyper, que é uma versão mais completa. Que é uma versão mais completa. Da THQ tem o Darksiders 2. Legal. Eu acho legal. É bom, cara. Da Ubisoft tem Assassin's Creed 3, ESPN Sports Connection, tem Just Dance 4, legal. Um que chama Rabbids Land, que eu não sei o que é. Tem um que chama Your Shape, que é um joguinho de fitness. Bem... Você fica fazendo o poço da frente. É tipo o E-Fit, que é... É mais ou menos, cara. É isso com outro nome, basicamente. Zombie U. Que vai ser foda. É, acho que é o único jogo que realmente as pessoas estão esperando no Wii U. Pelo menos até agora, né? E da Warner Bros. Tem o Scribblenauts Unlimited, tem Game Party Champions e o Batman Arkham City Armored Edition. Senhor. Por que Armored Edition? Boa pergunta. Porque eles vão colocar algumas coisas a mais só por isso. Não, pode fazer um DLC? Esses são os lançamentos que vai estar disponível no dia do lançamento do videogame. Os que vai ter até março, aí vai lançar, tipo, até 31 de março vai ter, tipo, Mass Effect 3, Pikmin 3, essas coisas. Não, é que assim, só um adendo. Esse Batman Arkham City Armored Edition, ele vai ser exclusivo pro Wii U? Armored Edition, acho que sim. Ah, então tá. Porque se fosse mandado pra PS3 e Xbox, eu ia pensar assim, pô, da minha face mandar um DLC. É, mas ainda mais porque já saiu até o Game of the Year Edition desse jogo. Então, por isso, até entendo o Game of the Year, porque daí é uma versão mais barata. Uma versão mais barata com os DLCs. Sim, até entendo, mas porra. Bom, umas notícias que teve aí também, eu só peguei uns que eu achei mais legal. Teve primeiro o anúncio do Yaiba, que é o jogo novo do Inafune, que quem não sabe, Inafune é o criador do Mega Man. É o jogo dele com a parceria com a Team Ninja, que é a que faz Ninja Gaiden. Que é um jogo do Ninja Gaiden até. Chama Yaiba Ninja Gaiden Z. Que ele é assim, é um spin-off da série que você joga com esse tal de Yaiba, que é um ninja lá, e você tem que matar o Ryu Hayabusa. Aí você passa o jogo caçando ele. Só que ele vai ter uma mistura de um monte de coisa bizarra. Tipo, é bem a cara do Inafune mesmo. Vai ter tipo coisa de zumbi, com umas coisinhas meio de romance. Vai ter umas bem bizarrão, vai ser bem louco. Eu, pra começar, zumbi. Eu tô apostando muito dólar. Não, e outra, o personagem também, o desenho é diferente. Sim, fizeram, o estilo umas partes mecânicas também. O traço das coisas e tal é muito sujo, é bem, sei lá, bem podrão, assim, bem louco, cara. Tá bem da hora. Tanto que até tipo Ninja Gaiden não tem envolvimento nenhum do Itagaki mais. O Itagaki saiu mesmo da Team Ninja e tanto que os direitos do Ninja Gaiden ficaram com a Team Ninja. Então eles fazem o que eles quiserem com a série. Se eles querem cagar na série, podem. Só que eu acho que esse Yaiba vai ser bom até pra série, porque o 3 foi meio fracão, então eu acho que o Yaiba vai dar uma levantada. Sem contar que agora que o Inafune tá fora da Capcom, eles vão poder parar de podar ele, coitado. Sim, e vão parar de encher o saco dele com o Mega Man, cara. Porque eu acho justo isso. Eu acho justo. Mass Effect Trilogy vai lançar agora. Finalmente vai vir o primeiro jogo pra Xbox, pra Xbox 360 e Play 3. Só que é meio inútil, porque agora que ninguém se importa. Pra PC também. É que agora que ninguém se importa mais, eles vão lançar o primeiro Mass Effect pra PlayStation 3, cara. Sem contar, cara. Tem o Genesis. Tem o Genesis. Eu comprei o Genesis. Então, tipo, cara, pra mim. Se bem que o primeiro Mass Effect é da hora, cara. É da hora jogar. Depois que eu platinei os outros dois, então pra mim é porcaria, eu não Você vou já pegar. Tem os outros dois, pra que pegar de novo? Pra mim é porcaria, eu não vou pegar. E teve o que eu achei mais legal, um trailer do Shin Megami Tensei 4. Uhul! Que mostrou bastante coisa de cenário, concept, mostrou gameplay também. O gameplay continua sendo em primeira pessoa e tal, então tipo... Ainda é o Shin Megami Tensei que todo mundo curte. E todo mundo curte, vírgula. A gente nem conhece. Não, tipo, todo mundo que gosta de Team MTC, pô. Eu só gosto de Team MTC por causa do Persona. Muita pouca gente gosta. Eu gosto da série mesmo. Cara, eu gosto de tudo do Team MTC, então. E lançamentos que teve desde dia 18. Ó, dia 18 teve Borderlands 2. Borderlandia! que até agora não chegou por aqui. Parei de fazer barulho com a porra da poltrona. Eu tô me encaixando aqui, cara. Ó, dia 18 de setembro. Não, setembro? É, não. Teve Borderlands 2. Que não chegou aqui até agora. É. Teve Fórmula 1 2012. Aí, dia 19, teve Jet Set Radio HD. Uhul! Dia 20, teve Torchlight 2. Muito bom também. Aí, dia 25, teve uma caralhada de coisa, cara. Teve o WoW, o World of Warcraft Mists of Pandaria. Mesma merda. Que eu acho uma porcaria. Mais do mesmo. Dia 25 também teve Dead or Alive 5, que todo mundo joga por causa da luta, né? É, o pessoal joga por causa da questão técnica. É, aí. Nossa. Isso. Muito técnico o jogo. teve o jogo Musou do One Piece, cara. Que é o Musou, pra quem não sabe, é aquele jogo de estilo da Dynasty Warriors, que é só hack and slash, só porrada. Sim, ficou da hora. E é o One Piece. Pra quem não conhece Dynasty Warriors, Cavaleiro Zodíaco. É, chama One Piece Pirate Warriors. Legal. Teve FIFA e PES, saindo no mesmo dia. Pra trabalhar, concorrência foi que é. Teve na PSN Marvel vs Capcom Origins, que é o Marvel vs Capcom, o primeiro jogo, e o Marvel Super Heroes, que pra quem não sabe é tipo Marvel vs Capcom sem ninguém da Capcom. Então tá $15. Quem quiser pegar e tiver com saudade do jogo e tal, que é legal. Sim. Talvez eu pegue. Tem um que chama Hell Yeah, Wrath of the Dead Rabbit, que é tipo um. Você é um coelho esqueleto. Você é tipo um príncipe das trevas, só que você tá tipo, a sua fama de cara fodão do mal tá caindo por causa de um monte de paparazzi. Então você tem que passar as fases como se fosse você tipo mantendo a sua reputação de foda. É bem foda, é um joguinho de plataforma, é bem louco. Tem pra live? Tem uma pra live, pra PSN. A gente baixou a demo. Tem a... e vai sair Castle Crashers pra PC e pra MacFags. Castle Crashers, pra quem não sabe, filho legítimo do Newgrounds, cara. É, que vai sair pra PC e pra MacFags. Esses MacFags. Esse aí, o Castle Crashers foi dia 26. Até o Hell Yeah, Wrath of the Dead Rabbit é dia 25. Cara, a única vez que eu mexi no Mac foi quando meu primo tinha um, porque ele trabalhava com Mac. Eu também, cara. Nossa, meu primo também trabalhava com... e dia 27 saiu, na verdade. Half Minute Hero Super Mega Neo Climax Ultimate Boy. Muito foda o nome do jogo. Uhul! Que é aquele joguinho que você tem que resolver as coisas em 30 segundos. Tô, o carinha que é um super-herói, você tem que resolver tudo em 30 segundos. Oh, pode crer! Aquele jogo que você tinha no 3DS. Não, aquele do 3DS é o 10 Second Run. Ah, quase. É. Que vai sair pra PC também esse joguinho agora. Porque quem não teve a oportunidade de jogar no PSP, aí tá saindo na... acho que no Steam tem. Tem no Steam, e o Castle Crashers também tem no Steam agora, que não tinha antes. Cara, Castle Crashers no Steam vai ser a melhor coisa que estão fazendo. Vai ser muito bom. Porque jogar multiplayer aquele jogo vai ser muito legal. Esse que eu falei aqui do Torchlight 2, cara, eu recomendo pra caralho esse jogo. Torchlight? É, tá bom. É o Borderlands 2. Não, ele é Diablo. Eram uns caras que eram da equipe da Blizzard, eles saíram, pegaram todo o conceito do Diablo e fizeram um joguinho deles. Que é igualzinho Diablo, Torchlight. Entendi. Bastante, clique, né? Um vendeu pra caralho e agora eles aproveitaram o sucesso e fizeram o um segundo. Professor. Então, esses aí foram as coisas dos lançamentos das últimas duas semanas, que, na minha opinião, pouquíssima coisa. Realmente prestável. Realmente presta, tipo, Borderlands 2 presta, Jet Set Radio presta, Torchlight presta, o Marvel vs. Capcom Origins presta. Ah, vamos, mas nostalgia, né? Half-Mate Hero presta. Só pra... E Dead or Alive presta. Tá. Sim, com certeza. Uma coisa que eu tava pensando... Ah, assim, um que eu esqueci de colocar aqui, lógico. Tekken Tag Tournament 2. Sim, também saiu. Foi legal, ficou legal. Bom, ficou bom. E o último anúncio aqui também, do coisa, é... Que era pra estar na parte de notícia, mas eu falei, eu vou falar agora depois. Também foi anunciada a data do lançamento do DLC do Dark Souls, que é dia 24 de outubro, mas não tem preço ainda, então, sei lá. Eu chuto que vai sair uns $20, né, R$40 aqui na BR, mas, sei lá, porque o DLC é grande, então uh-huh. Só por causa disso só eu acho que vai ser pra... melhor. Pra quem tem o Xbox, vai ser, eu acho que, ou 800, ou provavelmente 1.200. Eu acho que 1.200, eu acho que 1.200 Microsoft Points. Se chutar o balde, 1.600, mas acho que vai ser 1.200. Não, acho que 1.200, 1.600 é... Porque, pelo que eu vi, vai botar muito conteúdo no Dark Souls e... É. óbvio, não vai ser tão overrated igual o Downward do Skyrim, por exemplo. Assim, não é porque o conteúdo do Dark Souls é maior ainda que o do Downward, mas eu acho que vai ser o mesmo preço. É, sim. Mas então é isso aí, foram os lançamentos e notícias das últimas duas semanas. Que a gente devia ter posto no blog e não colocou. Eu não colocou, então eu fiz agora. Porque nós preferimos evitar a fadiga. É. É, ninguém parar de evitar a fadiga. Então é isso aí, vamos pra pauta então, cara? Vamos pra pauta, vamos pro GV Recomenda. É, pauta GV Recomenda, vamos lá. Então vamos lá então. Eu recomendo o Jet Set Radio HD. Jet Set Radio! Aê! Jet Set Radio, muito bom. Cara, na boa, a primeira coisa que eu senti jogando Jet Set Radio foi o seguinte: eu nunca relei no Dreamcast na vida. Mas você não pegou o original. Eu nunca relei no Dreamcast na vida, mas eu pensei assim, que, pô, se eu tivesse jogado Jet Set Radio naquela época, eu teria sentido muita falta. Seria aquele tipo de jogo que eu teria um saudosismo gigante, cara. Porque é impressionante como é um jogo... Bom, o primeiro Jet Set Radio, só pra começar, foi um dos primeiros jogos que realmente usaram o cel shading, né? É. Tipo, ele meio que se destacou pela identidade visual dele, eu acho. E um pouquinho do gameplay também. A mistura dos dois. Não, mas é uma coisa que eu vi no Jet Set Radio, eu joguei no Xbox, que o gráfico dele... Obviamente, na versão HD, tá mais polido. Mas o gráfico é um pouco datado, cara. Não é que nem você jogar um jogo, vai, de... De Play 1. Ah, vá. Por exemplo, Final Fantasy VII. Sinto muito. Final Fantasy VII... Tudo bem, pode ser. O gráfico é uma merda. É poligonal. É datado. É o bracinho de Popeye. É o bracinho de Popeye. É tipo, o bonequinho andando no mapa é o bracinho de Popeye. Cara, e ele na luta é todo quadradão. Ele na luta é o BDS, não? Não, na luta é melhor, mas ainda é meio quadradão. É, mas assim, Jet Set Radio tem uma questão gráfica muito legal. Eu gostei, sabe? Porque assim, eu não sei dizer, cara, é cel shading, mas é um cel shading bem colorido, bem vívido, sabe? Assim, o jogo tem, tipo... Ele tem o próprio estilo dele, eu achei demais isso, cara. Ele não... Ele utiliza todas as coisas possíveis, assim, o cenário é tudo bem colorido, não tem nada muito uma fase, por exemplo, de uma cor só, tá ligado? Não tem muito isso. Não, os personagens mesmo já são Os personagens são muito coloridos. Eles têm uma identidade bem própria, eu acho bem legal. Sim, uma coisa que eu reparei também quando eu tava jogando, cara, como a trilha sonora é boa. É muito boa. Apesar de, como você falou, não são todas as músicas. Não são todas as músicas do original que tem nesse daí. Algumas não foram licenciadas, mas pô, a trilha sonora continua mesmo foda. Assim, continua muito boa, cara. Ele dá um clima urbano muito foda, que é exatamente o clima que você espera num jogo desse. E ele mistura todo tipo de música, ele mistura tipo hip hop com uns punkzinho, umas coisas assim. É, então, tem punkzinho, tem putz, tem... Quer dizer, tem pouco. Mas tem. Tem J-pop. Tem umas coisinhas meio japonesa, bizarra. Super Mega! Não sei o que lá! Isso é bem legal, cara. É engraçado. Bom, uma coisa que eu vou ter que falar, que eu não gostei desse jogo. Controles? O gameplay dele é meio sofrido. O gameplay não, os controles são um pouco sofridos. Porque é o seguinte, quando eles fizeram essa versão da D, a impressão que deu é que eles só fizeram o polimento do gráfico, mas eles não fizeram o polimento do gameplay. Que acho que também foi uma das minhas... Adaptação do controle também, nessas coisas. Não tem adaptação de controle, por que você não adapta os botões? Mas aí você falou que tem aquele problema do botão de tag. Nossa, isso atrapalha demais. Que o mesmo botão que alinha a câmera é o botão de tag. Pra quem não sabe, você tem que pichar um ponto determinado que ele manda no mapa. E aí na hora que você aperta o botão, tipo numa luta de chefe, você tá perseguindo o chefe, aí você tem que pichar as costas dele. Na hora que você aperta o botão e você não tá na distância certa, ele fica dando tilt na câmera e não tagueia o cara. Isso atrapalha pra caralho, velho. Nossa, horrível. Cara, eu perdi tanto tempo. Eu vi o cara jogando agora um pouquinho, ele foi taguear a costa do chefe assim, e a câmera ficava dando uma bugada, uma tiltada assim, e ai, que raiva, velho, que saco. Não, isso sem contar quando no meio da fase você cai. Já aconteceu umas três vezes comigo isso, que tem umas fases mais pra frente. cara, você fica. Aparece negro pra cacete, muito negro. E às vezes você fica enrolado no cantinho, os negros ficam batendo em você, você não consegue sair, e aquela câmera fica bugada aí, nossa, velho. Que merda, cara. Horrível, mas assim. Acho que tirando esse fato, o resto tá muito bom. Cara, o jogo. É, tirando isso... Demora um pouquinho, Eu demorei um pouco pra entender o que eu tinha que fazer. Né? Porque muita coisa, tipo, até eu reparar que eu tinha que fazer... E as fases são exatamente isso, escapar das pessoas, taguear, os lugares tem que taguear e ficar pegando coisa. Lata de tinta. E ficar pegando lata de tinta. Porque as manobras que você tem que fazer, elas só são relevantes quando você tá fazendo ponto. Uhum. Tem um modo lá que só faz ponto. Mas aí é só aí que são relevantes. No resto do tempo, você pula mais longe, só. Sabe? Pra quem, não tá conseguindo visualizar ainda, ele é meio que um Tony Hawk, só que você Hawk. Tem... ele é meio que um Tony Hawk, só que você tem que pichar uns lugares determinados na fase e os carinhas, em vez de andar de skate, eles andam de patins, né? Tudo de roller. É, eles andam de roller com uma musiquinha escrota. Com umas musiquinhas escrotas. E tem uns personagens bem legais do jogo. Cara, os personagens são outra coisa, viu? O design deles é muito esquisito. Mas ao mesmo tempo você vê que é uma coisa bem urbana, bem despojada. E cada um tem uma característica que ajuda em cada fase, não tem? Não, é que cada um tem três. Um é mais rápido, não, então, tem mais vida. Então, peraí, tem diferença. Tem três coisas. Personagem. Tem três skills. Pode dizer. É. Que cada um tem. É power, é technique e grafite. Power é a quantidade de vida que você tem. A quantidade de porrada que você pode tomar. Certo. Technique é a velocidade que você tem. E a manobrabilidade. Capacidade de se manobrar no ar. É. E tem. Habilidade de manobra, é. E a habilidade de manobra. E tem grafite, que é a simplicidade dos comandos. Porque quando você vai graficar uma parede, você tem que aplicar alguns comandos. Uhum. E quanto maior o grafite do cara, primeiro que aumenta o limite de latas que ele pode carregar. Uhum. E porque tem o grafite pequeno, que é muito grande. O grafite pequeno gasta 1, o médio gasta 3 e o grande gasta 7. É bastante. Daí, dependendo de onde você tá, de que fase você tá fazendo, cara, que às vezes tem pouco, né? Tem pouca lata pra você pegar, ou tá muito concentrado, pra você não perder muito tempo, é imprescindível. E além disso, tem um tempo também pra fazer cada fase, né? Então, o tempo é engraçado porque ele é tudo dado em segundos. É. Então, tipo, dá 10 minutos de fase, mas são ainda 600 segundos. Daí, né, é pra você me dar, você tem um pouco acerto, mas você não tem. Sacanagem. É bizarro, cara. Mas é legal o jogo, cara, eu gosto pra caralho. Eu não tenho muita coisa pra falar de Desert Trail. Mas ele é bom, cara. Ele é muito bom. Ele tá barato, pelo menos na live, tá 800 pontos. Tá bem baratinho. No PC ele tava... Na BR tava 30 reais, eu acho. Então, tava 800 pontos na live, tava bem baratinho. Se você... puder comprar compra, o que vai acontecer? Vai dar umas horas de diversão aí pra você. No PSN também. Muito bom. Mas não tem muito mais o que falar, então. Passa a vez. Passa a vez. Com beleza. Eu vou recomendar Journey. Journey é muito legal, cara. Tinha aquela coisa que você falou, né? Que você depois de terminar, você tinha que botar alguém pra jogar Journey e ficar assistindo a reação, né? É. Ele, assim, Journey é um joguinho de PSN. Ele é exclusivo da PSN. Tava 30 reais na brasileira, 15 dólares na americana. Ele é um joguinho curto, só de 2 horas, assim, 2 horas e meia mais ou menos. E ele é um jogo só de exploração. Você o jogo não tem fala, não tem tipo ação nenhuma, assim, o personagem tipo, não tem que dar tiro, qualquer merda, não, é só explorar. você tem um personagem lá que ele é tipo como se fosse um bonequinho assim, que tem um cachecol, e aí tipo, tanto que o cachecol vai medir o tamanho do pulo que ele dá. Tanto que ele pode flutuar também. Então tipo, o jogo começa, se passa começa num deserto, e aí você tem que resolver, tipo, o desafio do jogo é você resolver os puzzles e tomar o menor número de porradas de inimigo quando você encontrar, o menor número de porradas possíveis, porque eles diminuem o seu cachecol e você vai conseguir flutuar menos. Se você flutuar menos, vai ter umas partes que vai dar muito trabalho pra passar, cara. Então, tipo, a primeira fase, por exemplo, é uma ponte que ela tá quebrada. Então você tá indo no deserto, aí tem uma ponte tudo de pedra, assim, tudo quebrado, as partes dela. Só que tem uma, tipo, uns mecanismos de ativação no deserto. Então você tem que ir lá, ativar os mecanismos certinhos, os corretos, pra daí construir a parte da ponte com tipo um pano assim, mágico, que vai conectar a ponte inteira. Então tipo, se você conseguir conectar a ponte inteira, você vai lá e pausa o capítulo. Eles são poucos capítulos, acho que são 7 ou 8, se não me engano. E ele. O legal é você jogar ele online. Se você jogar ele sozinho, puta jogo chato. Sério, jogar sozinho é uma bosta. Você tem que jogar ele online, porque é o seguinte, você não pode invitar um amigo seu pra. Aparece pessoas aleatoriamente, só. É, você tá andando e de repente aparece um outro char igualzinho o seu, tanto que os bonecos são exatamente iguais. Eles não tem nome, não tem nada, é só um bonequinho. Ele parece um bonequinho de porcelana, assim, um carinha. E é um pano, tipo, ele tem como se fosse uma capa toda marrom, assim. E o rosto dele é como se fosse uma máscara preta. Então aparece um outro cara igualzinho você, um outro player. Ele não mostra o nome do cara, não mostra nada dele. Tipo, é só um outro cara igual o seu e o cara vai jogando junto com você. Então, deixa eu dar um adendo aí. Quando eu joguei Journey, eu lembro que eu foi até engraçado. Eu lembro que sempre tinha alguém do meu lado, fazendo as coisas, me ajudando e tal. Quando eu terminei, quando você termina, aparece o nome de quem te ajudou. E quando eu pensava que era a mesma pessoa me ajudando o tempo inteiro, eram quatro pessoas diferentes. É, porque às vezes você, quando você muda de área. O cara não mudou junto com você. Às vezes o cara não muda junto com você, então o servidor já. Se tiver um outro cara disponível, ele já encaixa o cara ali também. Então, tipo, o jogo não mostra o nome do cara, não mostra nada quem ele é, você só vai ver depois que terminar o jogo. E aí o cara vai te ajudando a resolver os puzzles, passar as dungeons lá e tal. E cara, o jogo é muito bonito. O gráfico é muito foda. Eu nunca vi uma areia tão bonita quanto. Isso, cara. Journey areia mais bonita que areia mais. Nossa, é o design de areia mais foda do mundo, cara. Nossa, que legal. A Dead Game tá de parabéns. Cara. Sério, Dead Game Company muito foda, cara. E ele tem uma referência até a um jogo anterior da Dead Game Company, que é o Flower. Quando você tá na segunda. No segundo capítulo, que é a parte do deserto total mesmo, que é um desertão cheio de montanhinha, assim, cheio de tipo. Duna. Aí você tem que meio que subindo e deslizando. Tem uma parte escondidinha que você acha uma flor no deserto. Aí você. Se você achar a flor, você ganha um troféu. Que é uma referência ao jogo anterior deles, o Flower. Cara. Mas o jogo tá assim também, pra você aumentar o cachecol dele, ele começa com um cachecol pequeno. Aí pra você aumentar, você vai pegando uns símbolos que tem ao redor da fase. E aí tipo, o cachecol dele começa a brilhar e o símbolo meio que gruda no cachecol e o cachecol aumenta. E você, pra passar umas partes, pra dar um pulo de uma parte até a outra que é gigante assim, você tem que apertar o botão de pulo e segurar, que daí ele gasta a energia que tem no cachecol, aí ele consegue flutuar e chegar no outro lado. Entendeu? Então você basicamente vai usar só pulo e observação do cenário pra resolver os puzzles, é só isso. Ah, mas uma coisa que eu tenho que falar pra você, quando eu joguei, eu. Você tava do lado, você jogou. Mas assim, tem aquela fase que você tá escorregando por dentro das ruínas, tá escorregando na areia e tal, tá meio. Sol se pondo. O sol tá se pondo. Caralho, e o sol bate. Que cena bonita! O sol bate no personagem, no cenário, de uma forma que você só consegue ver o colorido lá fora. O personagem e o coisa vira só uma silhueta. Então o cara vai passando. E você vai escorregando a areia, brilha. E nessa parte a câmera fica de lado. Então você vai vendo tudo passando assim. Meu Deus, que coisa linda, cara. É muito bonita essa cena. Muito bonita, demais. Fora que uma das coisas que fez eu comprar o jogo também foi a trilha sonora. Puta coisa foda. Sim, é muito bom. É muito bonito, cara. O jogo ele é uma mistura de um monte de coisa perfeita que encaixou. A única coisa que eu pelo menos achei é que assim, apesar de realmente ser essa a intenção, a história tá um pouco obscura. Assim, o ideal é você... Que... Assim, pra você platinar ele... Platinar não, porque ele não tem platina, mas pra você fazer 100%, pegar todos os troféus da PSN e tal... E pegar você o... vai ter que jogar ele mais de uma vez. Então você, o ideal é isso mesmo, você jogar várias vezes pra você poder entender aos poucos a história. Você vê que a história é aquela coisa... Como eu disse, os personagens não falam, ninguém fala, não tem um narrador, não tem bosta nenhuma. Você vai ter que entender tudo através dos desenhos que tem no mural... Quando você passa uma fase, que... o cara meio que olha, o personagem ele fica olhando para um mural onde vai contando a história através do mural. Tudo o progresso que ele fez no jogo tá ali naquele mural. Sim. Aí no final você, quer dizer, é para você entender a história no final. Se você não entender, você joga de novo, entendeu? Mas é uma eu joguei tipo umas três vezes. É uma coisa que eu achei engraçado, que é muito passivo de interpretação, cara. É. De repente você não entendeu a história do jeito que ela é, mas do jeito que você entendeu já é o suficiente para você, entendeu? É, do jeito que você interpretou, tá bom. E uma coisa que eu acabei esquecendo de falar... O jogo meio que não se preocupa em ter uma história... Não, ele não se preocupa. Uma coisa que eu até esqueci de falar, da hora do... Que você falou do anonimato das pessoas que te ajudam. Uhum. Esse anonimato ele é tão reforçado que todos os bonecos, além de serem todos iguais, todos se comunicam da mesma forma. É, você aperta o círculo, ele dá um gritinho, assim, tipo um pim. Aí se você segurar um pouquinho, ele dá um pum. Ele dá um, tipo, ele dá um pin mais forte, só que aí tipo sai uma. Cada somzinho que você dá, surge um símbolo na cabeça dele e sai uma onda assim de energia. Só que é muito rápido. Você apertou o bola e pum, dá um negocinho. Se você segurar e soltar, ele solta o pin, só que daí solta tipo uma puta onda gigante. E isso aí serve pra você tanto ativar esses mecanismos que nem o da ponte lá pra você construir a ponte. Como pra você, se você se perder do seu parceiro, você pode ficar dando pim, pim, pim, chamando ele, assim que o cara vai saber onde você tá. É. Entendeu? Então é a única forma que eles se comunicam é isso. Cara, eu achei genial isso, cara. Eu não vou contar o final. Mas não dá spoiler. Eu não vou dar spoiler, mas assim, eu vou falar pra você. O final, cara, foi uma experiência tão esquisita. Sim, é muito sofrido. Então, é esquisita no sentido desse sentido. Eu senti muito aquele final, cara. E o jogo, por causa do final também, ele tem um puta de um feeling, cara. Que eu não tinha esse feeling há muito tempo, cara, com o jogo. É. Puta coisa foda. O último jogo que deu esse feeling foda pra mim foi o final do Metal Gear 4. Só. Muito foda. Um puta momento foda, cara. Mas o Journey, puta que pariu, cara, que jogo demais. Uhum. Eu peguei ele, tipo, não dava nada pro jogo. Eu escutei o podcast do Games on the Rocks, que o Caio Teixeira falou do jogo, e eu falei, mano, parece bom, vai, pelo que ele falou, eu vou pegar. Porque eu já tinha na PSN e eu não ia pegar, eu não tava nem aí. Mas aí eu peguei o jogo e puta que pariu, cara, eu joguei ele várias vezes. Joguei demais, né? Joguei, acho que umas 7 vezes. Mesmo depois que eu peguei 100%, eu joguei ele de novo. Muito foda. E às vezes você tá jogando com um amigo seu, tipo, vamos jogar Journey, vamos. Aí você acha que você tá jogando com ele, mas no final que você termina o jogo, você não vê o nome dele lá na frente, você não jogou com ele, e vocês dois fizeram bosta totalmente diferente, mas ficou muito foda, do mesmo jeito, cara. Não, esse é muito bom. Puta jogo legal, cara. Cara, esse bastante. É um jogo que eu recomendaria pra qualquer um, cara. Mesmo pra quem nunca jogou videogame na vida, primeiro porque é um jogo muito fácil de entender. Uhum. Tipo, o gameplay-wise. Gameplay é fácil. Ele é facinho de entender. Então qualquer pessoa que, mesmo que nunca tenha pegado no videogame na vida, vai conseguir jogar e vai conseguir interagir com aquilo tudo. Uhum. A areia é muito bonita, o cenário é muito bonito. Os desafios não são tão complexos, então dá pra recomendar pra qualquer um, cara. E eu até queria propor um desafio que todo mundo na internet propõe também. Se você comprar o jogo, terminar... Tá, você vai jogar, vai ter todo o seu feeling e tal, não sei o que. Faz o seguinte, pega alguém que não joga. Alguém que não joga videogame at all, ninguém, se o cara não joga nada. Dá o jogo pra pessoa e fala assim, ó, termina, joga aí, isso. É, joga aí, termina isso aqui. Aí se a pessoa não quiser, você vende o jogo pra ela assim, ó, você não tem como morrer. Não dá pra morrer no jogo. Pronto, você já vendeu o jogo. Aí o que você faz? Você observa todas as reações que a pessoa vai ter em cada fase, pra você ver como você tava quando você tava jogando e como isso é foda. É foda pra caralho, cara. Então eu recomendo Journey pra todo mundo, cara. Não, nossa, tem pra quem não, também, não, tem pra quem não recomendar. Também sem dúvida, velho. Não tem pra quem não recomendar, cara. É isso sem aí. Dúvida alguma. E aí, já dá pra passar pro próximo? Mas eu passo pro próximo. Então vamos lá, então. Journey. Eu recomendo Tales of Graces F. Festival de Clichê! ele tem esse F mesmo, não? Você tem? É que é Tales of Grace F. Ah, tá. Não, Fzinho minúsculo. É um Fzinho minúsculo. Então, o que acontece é o seguinte: esse é um jogo de PSP que foi adaptado pra Play 3. Ah, eu não sabia, cara. Da hora. Então, e o da hora? Eles adaptaram muito bem, cara. Você não sente problema nenhum no controle. Muitos jogos de PSP, às vezes você percebe alguma coisinha no controle. Nele não, tranquilo. Bom. Quem? E RPG, né? Sim. RPG? Bom, RPG clássico, né? A série Tales já tem um certo nome. É. Né? Então. É o estilão clássico do Tales com algumas modificações. Cada novo jogo da série tem algumas diferenças. Alguma coisa diferente, é padrão. Bom, como o Carlos falou, muitos clichês. É. Todo jogo. Não. Pera aí, eu vou ter que falar o começo do jogo. Pera aí. O problema é você dar spoiler do fim, não do começo. Manda ver. Do começo, pode. Do começo. Começo não tem problema. Veja bem, primeiro spoiler. O moleque levadinho. O menino e sapeca. Corajoso. O menino sapeca. Acompanhado de um moleque passivo. Do irmão mais novo passivo. Ah, nossa. Cara, pra começar aí. E covarde, né? É, daí os dois vão. Onde? Para o lugar do vilarejo que não podiam ir, obviamente. Que é o lugar que tem o tipo. Os bichos perigosos. Tem alguns bichos. E tem uma cama de flor lá em cima, com uma árvore gigante e uma vista pro mar. Árvore gigante? Não, beleza. Não, agora eu vou. Agora vem a pior parte. Agora vem a pior parte. As menininhas. Pera aí. O que acontece na. O que ele acha na cama de flores? A minazinha que luta bem pra caralho e não tem memória! E a mina sem memória. A mina que você estupra, ela não sabe o que aconteceu. Tipo, a mina ela luta bem pra cacete e ela não tem memória. Caralho. Daí o que acontece? Daí tipo, o dobro da força de um moleque. Daí tem conversinha e elas vão pro vilarejo. E ela é toda, tipo, durona, assim, ou não? Não. É quieta. Ela é quieta. Tá. Tipo, ela é quieta com cara de... Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. E sem sentimentos. Ela é tsundere. Da hora. Não. Não é, tipo, tsundere, essas coisas. É. Tipo, ela simplesmente é como se... Ela não tivesse sentimento, o rosto dela, tipo... Esqueceu tudo. Não mostra muita coisa e ela também é calma, sabe? Tipo... Tá cagando. Ok, daí até a parte que eu vi. Chegou no vilarejo, e o molequinho é recepcionado pela minazinha que briga com ele, mas secretamente gosta dele! A tsundere, tem que ter uma. Ah, e o pior de tudo, amiga de infância. Mano, é muito anime isso, cara. Isso que eu falei é clichê demais, só faltava ter cristais nesse jogo e veio em guerra, só falta isso. Outra coisa que é clichê nessa história, o cara não faz ideia que ela gosta dele, mas o irmão sabe e tenta ajudar. O cara tenta, tipo, dar um empurrãozinho. É foda, cara. Sério, ó, de parabéns. Clichelândia! Clichê, mas de clichê que se vive, pô. Pareio. Sério, Tales é foda, cara. Sei lá, cara. Não, mas... assim, eu vou falar pra você. Eu nunca realmente gostei de Tales. Eu não gostei. Eu gosto do sistema de batalha, mas é só por isso. Não, é que o sistema é bem diferente do padrão. Eu comecei a ver Tales of Grace e eu vi meu. Tinha tanto clichê que eu fiquei assim, meu. Vai ser difícil consertar isso. O sistema de batalha dele lembra um pouco o Star Ocean. Sim. É um aquele tipo. Batalha tipo um RPG, só que é em tempo real as ações que você faz. A coisa que é diferente, não tem barra de MP. Ah, não? Só tem barra de vida. Então, tipo, você usa MP à vontade, seria assim ou não? Então, aí que vem outra parte do que eles colocaram. Eles colocam como CC, eu não sei o que é exatamente, tipo, dentro, CC? Dentro do jogo. Deve São ser... pontos que você usa pra atacar. Nossa, CC? É, não me pergunte exatamente não, o que é. Eu tô pensando em um monte de possibilidades e não tô achando nada que tenha C, cara. Bom, de qualquer maneira. Uma sigla que, tipo, eles não falam. Falo, mas eu não. Sabe quando você passa e tá cagando pelo tutorial, né? Tipo, eu não quero saber como se chama, eu quero saber como funciona. Posso chamar. Pode chamar língua de gato até onde você queira, né? São pontos que você usa pra atacar. Então. Serve pra tipo usar as habilidades, pra ataque comum, pra magia, pra qualquer coisa. Deve ser tipo AP. É. Como que você perde esses pontos? Você vai usando eles, quando você gasta tudo, você fica parado um tempo e vai recuperando. Ah, aí leva um tempo pra recuperar. Entendi. No meio da luta, você começa com o mínimo, você pode chegar no máximo. Limite que tá na arma do personagem que você equipa. Entendi. Então, tipo, você vai atacando os caras, você vai aumentando o nível. Então você consegue dar mais golpe em sequência. Ah, você, você vai combando mais. Acho que é legal. Não, é da hora. É bom. Eu curti. Tem vários personagens excêntricos, vários personagens clichê. Eu gosto. Uhum. Tipo, eu sou como fã assim, da série Tales e tal. A única coisa que eu não gostei do que eu vi, depois daquele dia que eu vi você jogando, eu pesquisei bastante gameplay dele e tal. A única coisa que eu não gostei mesmo foi a dublagem em inglês, cara. Meu Deus! Puta, meu Deus! O começo, a dublagem é horrível! Tipo, cara, sangrou o ouvido, cara. Que cu! Olha, que nem esses dias, quando eu tava jogando Dynasty Warriors com o co-op com o Vini. Peraí. O Dynasty Warriors, ele tem assim, desde o. Acho que é do 3 e tal, eles colocam a dublagem em inglês. Só que tem a opção pra poder mudar pro japonês. Não. Esse do PSP, que tem no PS3 também, ele não tem essa opção. Então, tipo, você tá jogando e o cara, I will fight in the name of justice. Aí você, puta que lixo, cara. Cara, mas aí que tá, pera aí. Pode ser Dynasty Warriors, pode ser Samurai Warriors. Qualquer uma dessas tem uma dublagem em inglês horrível, cara. Horrível. Eu lembro que eu jogava Samurai Yakuza. Warriors. Ah, o primeiro Yakuza, tudo não, mais da hora. Eu lembro que eu jogava Samurai Warriors e o cara chegava... Ah, I will fight for my lady! É. Daí chega outro cara assim, yes, let's fight! I'm so happy! Sabe? Nossa, é horrível. Mas outro que a gente jogou em inglês outro dia também, que o Vini tava aqui gravando outro podcast, foi o Persona 4 Arena. Em inglês é puta coisa ruim, velho, a dublagem. Ah, nem tanto, cara. Nossa, é horrível. Não é boa, mas não é a pior. É. Não, assim, eu vou falar pra você, eu joguei Persona 4. Quando eu joguei Persona 4, era só eu inglês. Joguei... Só inglês. Não, tava pra mudar pra japonês, mas eu nunca me perdi com isso, né? Uhum. E daí, que pra efeito de imersão, eu acho assim, eu coloquei em inglês pra ele poder entender. Então, mas eu acho que no RPG não afetou tanto, mas no Arena afetou pra caralho, cara. Ficou muito ruim. É que na verdade... Porque os personagens, se você colocar na dublagem japonesa, a Tia, por exemplo, a Tia, na hora que ela tá batendo, ela fica gritando e falando o tempo todo. Então, tipo, isso no inglês fica muito ruim, cara. No japonês, ela com aquela vozinha assim, fica muito, combina muito mais. É, mas eu vou falar pra você, mas eu falo pra você, o que mais me... É... A última coisa que eu vou falar antes de voltar pro Tales. Deus. Que é o seguinte, eu tava acostumado com o Yu Narukami sem voz nenhuma. Uhum. E depois eu assisti o anime, e eu adorei a voz que eles colocaram pra ele. Sabe? Ah, falando isso, eu tô assistindo o anime, eu tô gostando. É muito bom, cara. Ele é bem fiel ao jogo. Ele é totalmente fiel ao jogo. Sim, foi por isso que eu adorei, cara. Uhum. Mas assim, a voz que eles colocaram pra ele era muito boa. A voz que eles colocaram em inglês... Assim, era boa. Não pensou que não. Era boa, mas eu... É ok. Mas sabe aquela coisa que você faz assim, meu... Não é a mesma coisa. Tem alguma coisa errada, sabe? Por isso que eu acho que... Sempre eu jogo oriental, eu jogo japonês, cara. Não, eu não. Depende, eu boto inglês primeiro. Eu jogo tudo em japonês. Assim, eu boto inglês primeiro. Se eu ver que tá sofrível, né? Foi em japonês, sabe? Um dos únicos que eu joguei em inglês, porque no japonês tava fora de sincronia a voz com a boca, era o Vanquish. Que a dublagem original é a inglês. Ah, então daí ficava fora de sincronia. Aí fica o lip sync que tava fora. Mas voltando ao Tales, a dublagem do Tales eu no começo eu achei terrível, cara. Meu! Ó, a voz de criancinha do personagem é muito ruim. Vamos começar explicando pros caras que acontece o seguinte: o primeiro capítulo você joga com os personagens criança. Depois você passa pra fase adulta, que é a história principal. Breath of Fire Feelings. Então, é complicado porque os caras querendo fazer uma voz de criança porca. Uhum. E fica realmente porco. Não é que é porco, eu acho que é forçado, cara. Eles queriam fazer uma criança animada e o moleque ficou forçado. E o moleque passivo, você achava que ele tava depressivo, cara. Tipo, e tinha hora que parecia voz de mulher. Você tá chorando. Não, e outra, tinha hora que parecia voz de mulher também. Era uma mini depressão. No estúdio tava tipo, dando soco na boca do estômago do cara, né? Tipo, chora, vai chorar, moleque. E como, tipo, dá um background da historinha, como que é. Ah, basicamente, tipo... eles se encontraram com essa mina e depois com o príncipe do país que eles moram lá. Todos eram amigos. Aí aconteceu um acidente. Porque, pera aí, porque obviamente a nobreza é amiga de todo mundo. Sim. É. Não, tipo, o moleque que você joga, ele é filho de um lorde da cidade que eles vivem. É, isso eu sei. Então, o príncipe vai pra lá, fica um tempo na mansão deles e acaba pegando amizade. Os dois começam a pegar amizade. Ah, tudo bem. Nisso, tudo bem. Ele ajuda e tal. Tudo bem, tudo bem. Aquele esqueminha clássico. Ah, tá, o príncipe, eu lembro dele. Sim, tudo bem. O Richard. Aham. Acontece depois um acidente que eles vão pra cidade principal do país, lá pro Castanho se encontrar com o moleque, né, com o Richard. Uhum. Eles vão por um túnel secreto, lá eles encontram um monstro gigante e aquela menininha sem memória acaba morrendo pra salvar eles. Certo. Porque sempre tem monstros gigantes em túneis secretos. Sim. Criaturas perigosas que não devem ser visitadas. Bom, clássico. Até certo. Aí nessa, todo mundo acaba se separando. Uhum. Por assuntos de família, por o príncipe volta e fica isolado, esquema clássico de história. Não vamos também entrar em tantos detalhes assim, porque, né? Uhum. O moleque principal vem pra cidade principal lá do castelo pra virar um soldado, né? Só. Abandona toda a cidade dele e a partir daí começa a verdadeira história do jogo. Ele como um soldado e voltando pra cidade dele. Ah, tá. Aí daí é bem clássico de anime mesmo, cara. Sim. E outra coisa que eu gosto muito, cara, o estilo da arte do jogo. É porque o menus, assim, tudo desenhado com traço de anime. E o gráfico já é uma coisa um pouquinho mais 3Dzinho. Então. Só que mantendo o traço de anime ainda, né? Então, isso que é da hora. Eles conseguiram equilibrar bem as coisas. Conseguiram fazer uma coisa que funciona legal. E fica bonito, não fica aquela coisa forçada nem nada. E fica um gráfico que combina com o jogo. Sim. A série Tales sempre foi estilo... Do gráfico não dá pra reclamar. Gráfico de anime. Do gráfico não dá pra reclamar. Não, é pra quem bom, é mais fã de bom. Jogo, mais de RPG assim e tal, tipo, é realmente igual os jogos do Atelier. Sim, Atelier! Pra quem conhece mais. É igualzinho Atelier o gráfico. Bem sim. É aquela coisa, eu finge que eu conheço pra caralho aquele, mas eu só joguei. Eu só joguei bem, mas. Eu só joguei o Horona. É da hora? O Horona é bom. O Vini tem o Horona, o Vini sabe o que eu estou falando. E o 3 você manja, cara. O 3 é. Não. É uma história mais ou menos, mas é um modo de batalha, é o melhor sistema de batalha que eu já joguei. Tudo bem, mas tipo, não precisa falar, a gente já entende essa situação. Mas o. Voltando ao Tales. Voltando ao Tales de novo. É, a parte do gráfico. Bom, uma coisa que sempre foi da hora na série Tales é você customizar seu personagem. Desde o zero. Não, desde o zero. Ah, porque o personagem já é montado. O personagem já é montado. Certo. Ele já tem a aparência normal dele, rosto, cabelo e tal. Só mas sempre tem o resto das coisas. Roupas extras, itens que você pode colocar. Por exemplo, eu não liberei muita coisa porque eu não avancei tanto assim no jogo. Uhum. Eu liberei um item zoeira que é tipo uma melancia que você bota na cabeça do personagem. Oh yeah! E o pior de tudo, tipo, eu equipei na menininha lá, a Sophie, que perdeu a memória. Uhum. Ela fica lutando e o barato não cai. Fica lá na cabeça dela. Aumenta a memória mais 10%. Né? Ah, porque ela gosta de melancia. É. Agora, tipo, eu vou ter que falar um pouco de outro jogo da série, que é o Tales of Vesperia. Sim. Que eu joguei mais, então eu sabia mais da customização. Vai ser mais ou menos o mesmo esquema, porque é série, né? Uhum. No Vesperia, na época eu tinha liberado, que nem o Yuri, eu tinha liberado pra ele chapéu, óculos de sol. Uhul! Pra outro personagem, tipo, tinha band-aid pra ele colocar no nariz, óculos de sol. Você entendeu? Coisas do tipo. O band-aid de nariz é clássico de... É muito japonês. É muito japonês, cara. O jogo é japonês. É muito japonês, cara. É muito asiático. Mas de qualquer maneira, tipo, esse tipo de customização, tanto zoeira quanto normal. Tipo, tinha personagem com aqueles óculos de fundo de garrafa, sabe? Que tem aquele redondinho bem em volta. E tal. Então... Foda. Então, tipo, tem muito desse tipo de coisa no jogo. Eles fizeram um jogo legal, que dá pra você curtir, mas também fizeram umas coisas zoeiras. Uhum. Várias vezes você vai chegar em lugar, você aperta o select, que aparece lá embaixo, até o nome do que vai falar, e aparece uma história zoeira do nada, os caras conversando, tipo, trocando ideia de zoeira entre eles, cara. Sobre alguma coisa que eles viram, que estão passando. No fim da luta, quando você termina de matar, vira e mexe, tipo, os personagens conversam entre eles, uhum. De zoeira. Que legal, cara. Um fica zoando o outro, interage um com o outro, isso que é da hora. Uma coisa que chama muito no jogo, sabe? E a batalha, tipo, você falou lá do. tipo, o CC lá, o esquema de pontos, e tal. Tipo, tem como você subir o limite desse negócio? Trocando de equipamento. Ah, só trocando de equipamento. O limite, ele é só determinado pela arma. Pela arma. Então, tipo, por exemplo, você começa com um limite de 3 a 5. Agora eu já tô numa arma de limite de 6 a 11. Tá, entendi. Então vai mudando pela arma que você equipa. Um negócio que tinha, um jogo que tinha um esquema meio parecido com isso aí, era da Rucross Edge. Que apesar de ser uma bosta, mas o esquema era meio parecido. Você tinha uns pontos pra gastar no meio da batalha, e tal. Aí seu personagem, tipo... Era como se, na hora que você gastou os pontos, ele meio que ficou cansado. Aí você tem que esperar ele, tipo, recuperar de novo. Não, cara. É, outro jogo parecido é o Record of Goddess War. Também, é o mesmo esqueminha. Ah, que é o mesmo, distribuidor. Não, é que eu ia citar Tereris 3, porque tem um sistema quase assim. Uhum. Que, tipo, a parte inteira tem 10 action points. E aquilo vai enchendo e vai gastando, então, mas a parte inteira... Eu só cito do Cross Edge, porque não, tipo, eu lembrei dele agora, mas é que tipo, o Cross Edge é o exemplo mais porco. Uh-huh. Porque o Cross Edge é porco. Mas eu ainda... Gosto, mas é, antes de voltar, sistema de batalha do Atelieris 3 é um dos melhores que eu já joguei. Ó, só que é o seguinte, não é um esquema que... Eu ainda acho que o melhor sistema de batalha que existe, além do Chrono Trigger, que é o mais clássico, é o do Legend of Dragoon, cara. Muito bom. Muito foda. É o melhor sistema de batalha que tem, cara. Você, é que assim... E bem diferente também, isso que é da hora. Um dos que eu mais me diverti mesmo em sistema de batalha foi Breath of Fire 3, cara. Breath of Fire também é bom, cara. Porque ele é mais puxado pro classicão do Chrono Trigger. Então, cara, é que eu adoro o RPG clássico. Tipo, o sistema clássico de turno, então pra mim. Mas eu também gosto desses mais novos, tipo do Star Ocean 4, que é o The Last Hope. Eu também gosto pra caralho. Eu joguei, gosto bastante. Eu lembro quando você. Até o do aquele complicadíssimo Resonance of Fate, eu acho legal pra caralho. Eu não consegui jogar Resonance. É muito bom. É difícil aprender aquela porra. Pera aí, vamos voltar, porque isso aí já tá virando o próximo podcast. Já tá virando um podcast separado. É, vamos lá. Voltando, só uma coisa. Aquilo mas que alguma falou, coisa pra falar do Tails? Do Tails, é ponto por cada personagem, não é pro time. Uhum. Então, tipo, cada personagem tem um limite de acordo com a cada personagem tem o seu sucesso direitinho. É, cada um deles. São quatro, é o time de quatro personagens. Todo jogo tem... E demora, Tails, tipo, muito pra carregar os pontos de volta? Não. Se você defender, então é mais rápido. Ah, tá. Cara, tipo, se você quiser, você pode ficar apertando, você só vai dar um golpe. Ah, tá. Você não vai combar, você vai dar um golpe só. Beleza. É tranquilo. Viu, só um negócio que eu, se bem me lembro, tá? Eu lembro direito. No Tales of Grace você não tem aquele sistema de titles? Sim. Que cada personagem tem o seu título e vai pegar coisas dependendo do title. É outra coisa que eu quero falar. Então pode falar. A série Tales sempre teve titles. Uhum. Ponto. Não é que eu lembrei... só antes de você começar a falar do frente. Que eu lembrei que, sabe outro jogo que... Outro RPG que usa esse sistema? Blue Dragon. Sim. Cara, o Blue Dragon é muito bonitinho. Diferente que eu parei de jogar, mas era muito bonitinho. É foda. Era muito bonitinho. E como que funcionam os esquemas de Titan? Então, é o seguinte. Antigamente, eu não posso falar sobre todos os Tales que eu não joguei todos. Uhum. Eu posso falar mais do Vespera que eu joguei. Mas pra quem não manja, o que são esses Titans? Pra quem não manja. Exatamente o que o nome diz. Títulos que você consegue por fazer alguma coisa específica dentro do jogo. São... Um título pro seu personagem. Só pra... Que eu acho que eu consigo também definir. São denominações que o seu personagem ganha ou tem. E de acordo com essas denominações, ele vai ganhar habilidades novas ou mais atributos pra ele. Então, né? Esse esquema é exclusivo do Graces. Tipo, deixar claro uma coisa. Os titles em si, você vai conseguir fazer coisas específicas. Certo. Mas, tipo, por exemplo, matando tantos personagens com espada, com porrada, com magia, usando tantas vezes um golpe. Esquemas, tipo os Battle Troops. É mais ou menos esse esquema. Aí você ganha o title exclusivo passando na história. Battle Trophy do Star Ocean, o title do Blue Dragon, até aquele esquema do Lost Odyssey, das armas. Você nunca jogou Lost Odyssey? Não. Porque no Lost Odyssey, cada personagem tem algumas habilidades. Sim. E essas habilidades podem ser aprendidas por outros personagens da party. Entendeu? Entendi. Que tem aquele esquema que você associa uma habilidade de um personagem da party a outro personagem. E com o tempo e com as batalhas, aquele outro personagem vai aprender essa habilidade. Ah, tá. Entendeu? Isso é bom, isso é legal. É, então, isso. Cara, eu adorava isso, né? Então, no Tale of Vesperia era só title, era só o nome. Pra dizer que você tinha o title. Não, não mudava nada. No Graces já muda pra caralho. Então, no Graces o Titan vem com habilidades. 5 habilidades. 5 levels. Cada Titan. Isso. Aí você vai lutando, você vai ganhando XP no Titan. Uhum. E você vai evoluindo. Se você chegar no nível 5 e quiser parar, tudo bem. Se você quiser continuar até tipo, pegar Master no Titan, você pode fazer, mas não é realmente útil. Tá, ah, depende, né? Você ganha um bônus extra em cima do que o Taito já ganha. Então, já dá, mas você não nota uma diferença muito grande. É, não. Depende do que você quer botar foco no seu personagem. Então, compensa mais você aprender mais habilidades pro personagem do que você masterizar uma. Do que masterizar uma. Ah. Você entendeu? Porque a experiência que você precisa pra masterizar é alta. Ah, tá. Então nesse tempo que você tá masterizando uma, você já tinha pego habilidade. Entendeu? Então, o esquema de titles no Graces é basicamente esse esquema. Você vai ganhar o title por usar habilidade ou por passar na história. Uhum. Ou às vezes até tipo criar item, fazer compra em cidade, tipo, ganhar bastante dinheiro, uhum, coisa do tipo. Você vai ganhando os titles. Isso, cada title tem suas habilidades. O Crozet também tinha isso. Tipo, você matava, vamos supor, 10 monstros usando tal arma, já ganhava um title. Você fazia não sei quantos quests, ganhava também. Não, só que no Crozed é diferente, porque lá é esquema do time. É o time fazendo tudo, matando tantos personagens. O título era pro time. Então, tipo, você ganhar tantas batalhas, matar tantos monstros, ganhar tanto dinheiro, ter tantos itens. Isso daí era título só pra, tipo, não mudava nada no personagem. Só tipo, eram títulos pra você conseguir ganhar mais XP e conseguiu o troféu, era só pra isso. Então, você ganhava. Geralmente você ganhava itens, XP e mais alguns pontinhos ali de customização. É, era basicamente isso, cara. Então, no Tails é mais tipo pela habilidade do personagem, é exclusivo de cada personagem. Cada personagem tem um tipo de title diferente. Ah, ok. E mais alguma coisa, cara? Você quer recomendar já pra O que mais eu posso falar dele? Ai, caralho. Ele tem bastante cutscene ou não? Tem. Só que. Eu gosto desse cutscene. Só que é o seguinte, não é cutscene. A maioria das cutscenes não é cutscene comum. É meio estilo anime. Pra começar. É CG então. É CG. Não, não exatamente CG, é um pouco. É que é difícil explicar. Eu sei, eu entendi, mas eu não tô conseguindo denominar isso. Deixa eu só. Eu não tô conseguindo visualizar ainda, peraí. Calma. É o seguinte, tudo que é fala é colocado estilo balão. Tá. Balão, tipo, com a setinha no personagem, tudo. Daquele esquema. Certo. Muitas cutscenes são assim também. Uhum. Então, tipo, você vai apertando, você pode acelerar. Ah, ou pular de vez, se quiser. Mas é tudo fala pro balão. Ah, tem a voz do personagem, tem a dublagem, tudo. Mas tem sempre o balão. Ah, então agora eu consegui entender. Agora, tem cutscene que é cutscene mesmo. Tipo, luta, coisa mais assim. Tem. Mas, em geral, as cutscenes são mais, tipo, só dá um corte e vem os personagens andando automático e aparece a falinha lá. Entendi. E você recomenda pra quem? Tales of Graces? Pra pessoas que realmente curtam RPG e não, tipo, não fiquem se preocupando tanto em eu quero um personagem que pareça uma pessoa de verdade, sabe? Uhum. Porque é estilo anime. Certo. Ponto. Não, é que sempre pessoas que curtem um RPG mais oriental. Sim. Bem oriental, na verdade. E consigam ver através dos clichês também, né? É, que eu já não tenho os clichês. Clichês pra caralho! Então, tipo, todo jogo que você vai pegar vai ter clichê de algum jeito, vai, ponto. Uhum. Não tem como fugir disso. Cristais e lutas entre reinos. Então é isso aí, galera. Tatu em guerra. Esse foi o nosso... Esse foi a nossa recomendação. E-mails! Por quê? Por que e-mail? Não tem e-mail, não sei da hora. Por que e-mail tem lá? É seu que você mandou pra fazer a imagem do podcast, cara. No máximo, tipo, os caras falando de coisa do servidor, coisa assim, né? É, só isso! Ou tipo, aumente seu pênis. Aumente seu pênis, não, isso ainda não apareceu. Não, isso, pô. Nem aumente seu pênis, a gente recebeu. Tô mal mesmo, tá foda. Mas já que a gente acabou não recebendo e-mails, Então eu queria propor uma coisa. Eu já pedi carecidamente pra alguém mandar e-mail pra isso. Não, eu só queria falar, eu ia propor uma coisa. E-mails, tá? Só isso que eu ia propor. Manda e-mail, manda feedback, manda qualquer coisa. Pode mandar confissão de amor, a gente não liga. Sim, manda não liga. Receita de bolo, como é que fala? Carta de suicídio. Carta de suicídio, reivindicação de posse de terra. Quer passar correntes do Orkut pra gente? Pode passar. Correntes do Orkut. A gente tá aceitando até propaganda de político, então. Propaganda de político, o que mais? Qual que resolve do político que eu não vou mencionar o nome, que é pra cima deles. Foda. Peroba deles, né? Nossa. Tem o peroba deles. Né? Mas, ó. Mandem, tipo. Você discorda de alguma coisa que a gente falou, manda e-mail. Você quer sugerir um tema pro podcast, quer contar alguma história, qualquer merda que seja. Tipo, quer contar que você, sei lá, jogava fliperama de Tekken 3 e tomava uma surra dos caras que só ficava apertando dois botões com o Ed gordo? Pode contar, cara, não tem problema. Quer contar que você jogava Soul Ed no você shopping? Você jogava Soul Ed no shopping? Jogava Soul Ed no shopping, com cara. Com o Voldo? Quebrava a arma dos outros. Sério, quer contar qualquer coisa, pode contar, pode mandar um e-mail. Quer recomendar um jogo, falar pra gente comentar sobre ele no final do podcast, dar um comentário tipo uns 10 minutinhos, falar sobre tal jogo, pode também sugerir. Ou quer falar alguma coisa que a gente esqueceu de falar de algum jogo também? Qual é o e-mail? Hã? Qual que é o e-mail, Manoel? E-mail gamesandburgers arroba... brincadeira. Contato@gamesandburgers.com.br. O Twitter é @gamesandburgers ou twitter.com/gamesandburgers e o Facebook é facebook.com/gamesandburgers. E é o que eu gosto mais do que. Eu mexo mais no Twitter. Porque eu sou burro no Twitter, cara. Eu já tentei voltar umas 4 vezes pro Twitter e eu não consegui. Sério, eu não consigo voltar naquela bosta. Então, e eu que nem tenho Twitter? Porque não tenho nada relevante pra escrever. Então eu fico naquela. Eu fico postando um monte de soundtrack de jogo. Tipo, nossa, essa música é foda, caralho. Aí eu posto tudo trailer do jogo. Puta, trailer foda. Aí não sei o que, eu fico postando essa merda. Tipo a trilha sonora da luta contra o Gui. Do Gui, puta coisa foda. É bom. Eu postei o trailer do Yaiba também. Eu postei o trailer do Metal Gear Rising também. Postei bastante coisinha. É bom. Então lembrando, contato@gamesandburgers.com.br. Manda lá o que você quiser. E o Vini provavelmente estará em algum dos próximos podcasts, que ainda não sabemos o tema, a gente não viu ainda. Mas se quiser sugerir um tema também, pode falar, não tem problema. E uma coisa que eu gostaria de acrescentar. Oi. Nós vamos ter dois tipos de podcast. Sim, agora teremos dois. Teremos o podcast padrão, que é o podcast tipo, número inteiro. E aí teremos o podcast .5. Então. Que é um podcast só eu, o Vini e provavelmente algum outro convidado especial. Opa. Que não é nem o Carlos nem o Porceto. Então, vai o ser... podcast 0,5 geralmente é hosteado pelo nosso Manolo. É hosteado por mim. É hosteado pelo Manuel e ele vai convidar pessoas bonitas para falar sobre joguinhos que a gente, eu e o Porceto, não entendemos nada. E alguns específicos, tipo o primeiro ponto 5 que teve pro 4.5. A gente falou sobre coisas que eu e o Vini a gente manja mais, que é tipo Blaze Blue. Blaze Blue. Mas é que eu e o Vini a gente manja mais. A gente joga bem, manja mais. Mas, sei lá, tipo, a gente falou também um pouquinho sobre Street Fighter, a gente falou um pouquinho sobre Persona 4 Arena. Você tá duvidando da minha capacidade de entendimento de Blaze Blue. Pô, mas Blaze Blue é difícil, cara. Cara, eu joguei muito Blaze Blue. Quando o meu Xbox era destravado, eu joguei muito Blaze Blue. Eu também. Quero ver fazer Score Attack naquela porra. Mas a gente fala sobre alguns assuntos específicos. Tipo, o próximo, eu não vou dar spoiler, mas a gente tá pegando um jogo em que eu, o Vini e o nosso convidado especial, a gente manja em comum bastante. Então a gente vai falar tipo uns 40 minutos mais ou menos sobre esse tema aí. Uau, nós temos um convidado especial. Temos um convidado especial, cara. Se tudo der certo. Nós temos convidado. Cara, a gente tá podendo, nós estamos convidados especial. Sabe o que é engraçado? A gente não tem e-mail, mas convidado especial temos. Convidado especial a gente tem, cara, mas não tem e-mail, tá ligado? Aumento seu pênis não temos, mas temos. Caralho! Mas o Vini virá de lá de São Bernardo, dos confins de São Paulo, ele vai vir pra cá de novo pra gente gravar alguma coisa. Provavelmente depois da BGS. Tá? E outra notícia que a gente tem. Nós três estaremos no Boteco on the Rocks The Second, que é o evento dos caras do Arena IG, do Magikarp ou Splash, do podcast Games on the Rocks. E vai estar lá, meu, os caras do Arena mesmo, o Caio Corraine, etc. Vai estar provavelmente os caras do Kotaku, o Dougão vai estar lá, o Play Plus, os caras do... Não, então, você tá falando talvez de um Mario Alberto que então, tivesse nada. É, então, se a galera pedisse com muito amor e tal. Ah, mas os caras do... Então, o Corraine falou pra galera pedir pros caras do MRG também, do 99 Vidas também apareceu lá. O Vivaco, do Cidade Gamer, vai estar lá também. Sim. Então, tipo, meu, se jogar tipo uma bomba ali no, no, na Chuperia da Liberdade, que é onde vai ser o evento... Você mata toda a cena de games e podcasts. Você vai matar todos os podcasts de games do Brasil, cara. Depende, tem algum Manaus? Ah, não sei, cara. Vou perguntar. Mas a maioria, ok, maioria, vai, a maioria. Ah, só não vou matar a pessoa do Electronics, ó. Pessoa do Vildo. Não, não, o Eric Gustavo vai estar aqui. Ah, então não morre também. O Marcelinho. Marcelinho morre, João. Talvez ele estará lá. Todos morrendo. Mas o Heitor vai estar lá também. Só o Deus que não vai estar, eu acho. É, porque ele tá em Minas. Mas de qualquer forma, a festa não é nossa, mas ele tá convidando quem quiser ir. Tá é, tipo, eu acho que se você quiser participar, você acha que tem que curtir a página do Arena no Facebook, a parte do Boteco on the Rocks, e você pode se convidar pra ir no evento, alguma coisa assim, dá pra você fazer isso. É, eu não fui convidado, mas eu me convidei. É, eu também, eu fiz isso. Me convidaram também, então... É, então, tipo, se você não vai fazer nada, dia 13 de outubro, num sábado, depois da BGS, 7 horas da noite, e se você mora em São Paulo, ou vai na BGS mesmo... Ou se você for viajar no Dia das Crianças. É, então cola lá em São Paulo e vai na Chuperia da Liberdade, no sábado, 13 de outubro, 7 horas da noite, beleza? E daí vai ter karaokê, vai ter bebida e vai ter eu reclamando da vida. E talvez vai ter o Manuel bebendo e eu vou achar engraçado. Eu vou estar muito engraçado. Se eu tiver um pouco alegre, você apelou com o Dalcinho. Os caras do Games Foda também vão estar lá. Os caras do Games Foda, que eu gosto pra caralho. Meu, se aquilo for alvo de um tentado terrorista, vai acabar esse ano de podcast. Meu, vai ser muito engraçado. E, meu, tipo, pelo que foi... Peraí, não vai ser engraçado. Pelo que foi confirmado, o tanto de gente do fórum e mais do pessoal que confirmou presença pelo Facebook, tá, tem, tipo, 200 pessoas, cara. Nossa. Puta que pariu. Dá muito medo isso. Pô, vamos... Sério. Tipo, umas 6 horas, chegar lá 6. Sim, meu Deus, que medo, cara. Porque senão não vai dar, velho. Que medo. É, tem mais alguma notícia, cara? Nós vamos bombar. Mais alguma notícia? Bom, se a gente tivesse e-mail, teria notícia. É, mas... se tivesse e-mail, teria. Se a gente tivesse e-mail, teria o que falar. Mas... Ah, eu quero propor uma coisa pra nós três, então, de acabar o podcast. Pode falar. Vamos tirar um 01, porque daí quem ganhar vai escolher a música que vai terminar o podcast. Okay? Ah, tá bom, peraí. Beleza? Então, vamos lá. 01. Foi 7, saiu. Parou, ímpar. Par, ímpar. Deu? 7, ímpar. Entendi. Então eu vou preparar uma musiquinha pra vocês aí, eu não vou falar o nome, mas eu vou postar o nome da música direitinho lá no final do... No post. Então é isso aí, fiquem com a música aí. Não vale a música do Gui. Hã? Não vale a música do Gui. Tudo bem. Então é isso aí, até daqui 15 dias, cara. Ou antes. Sei lá, a gente tá tão inconstante ultimamente. É. Ai, me cobrem com essas porras desses... posts, porque eu não tô conseguindo. Cobrem o Carlos com os posts, porque ele tem muito tempo livre e ele não posta. Eu tô com preguiça, por favor. Então vamos lá, grito, até 15 dias. Aê! Por cento. Aê. Let it pass, let it pass it on to the future. Okay.